dos manos onde ninguém tem dó, só vejo cabeça rolando. E na escadaria da vida, vários degraus. Pra subir a luta é imensa de um simples mortal. Pra cair é só um sopro, voa que nem poeira. Por isso predomina sempre o leão na arena. Que cena, quantos plebeus morreram pela crença, sentido por imperador, homem de influência. Então pensa nos entes queridos que já se foram, deixando saudades em seus filhos que choram. Imploro por melhoria sem derramamento de sangue a todo momento. Esplêndido o seu ponto de vista, que pensa só em si de forma materialista. Pisca, que é só o tempo que eu preciso, direto das arenas pra causar homicídio. Preciso deixar cravado em cada alma, aqui vou chegando, engatilha a draga de nada. Vem falar que eu faço apologia, minha luta é contra o governo em prol das barrigas vazias. Pedofilia, extermínio, chacina, gladiadores, combatentes de toda agonia. Fadiga, no pulmão que faltou ar, tomou seis. E vê de perto a morte chegar. Não adianta gritar, não adianta nada. Caiu na rede é peixe, não adianta pediada. Se cala, sente abaixar os batimentos. Na arena do crime tem vários Judas morrendo. Tô sendo mais um guerreiro pronto pro problema. Interiorzão de Goiás, só o psico na arena. E assim vai, e assim vai, e assim vem. Porém, medo da morte eu já vi. Mais uma guerra aqui. Copa, leão, nessa selva também tem. Pra engatilhar, puxar, vai dar vantagem pra alguém. De ter o que mais? O que se tem? Cativeiro, desespero, outro sumiço de um bem. O que você quer também? Só de rolê, dando sopa e os leão vem que vem. Cê quer o que? Que não leva sua prata, seu ouro, seu carro. Tomara que não seja vida se for um abraço. Sombrio, o sumiu de passeio na Austrália. Foi dizer pra mostrar que toda a polícia mata. Opressão, que no fundo só causa pena. Já vi sangue de manifestante em véspera do penta. Já vi dó em cueca, agora fala se não tá na arena. Joga o filho de Aldo Zanda pela janela. Esquartejar, já virou moda. Joga a mala na ponte dispensando a vítima morta. E agora, de frente à boca do leão, estalo barra dela, mas sem determinação. Que são lembrados, mas nunca são vistos. Na escuridão sem estratégia em momento de risco. Gladiador, vai te estimular seu bode. De não sumir quando a casa cair, que desabe, saiba as verdade. De anciões, antes só mal costume gera contradições. Fruto de desgraça, com pensamento roubo escuro. Mas como se só ter de sorte o futuro. Vejo que o sangue se tornou troféu nos bancos dos réus, meu pesares e véu. Só quem sentiu saudade sabe o que se torna, seja lutando por si mesmo ou seja lutando por Troia. Bem-vindo à arena moderna, tamo nela agora. Mas o que o dia sonhou com a